Fica na 6224, desce para 2000, desce para 2009. 2000, desce para 2009, né, na 224. Juliette, eu vou no 076. Gente, no 076, mantenha a posição antes da Juliette, seu portão será o 08. Alternativo 08, mantenha a posição antes da Juliette, com no 076. O portão será o 02, meu perdão, 02. 02, no 076. Estabilizou, avistando, TAM 3305. TAM 3305, completa, chame torre 1-1-8-3-9-5. 1-1-8-3-9-5, TAM 3305. 3305. Metrês 1-3, táxi aprovada à direita, ponto espera pista no 0, ajuste agora no 0, 1-2. Ponto espera, chame torre 118-95, metrês 1-3, tem um bom voo. Ok, então ponto espera, 18-95, lá. Muito obrigado, uma boa semana. Boa semana, senhor. Voo 1076, autorizado ingresso, portão 02. Livre ingresso para 02, no 076. Afirma, senhor, só observando o Airbus da Lenca. Pronto, avisou comigo. Recife 12685. Aqui. Graças, obrigado, boa noite. Identificação autorizada a chegada Mari. Desça para o nível de voo 050. Com Mari, autorizada 050, 050, 3398. Tell 261 Charlie Hotel, clear for start. Call me ready for taxi, sir. Clear to start, we call right to taxi, 261 Charlie Hotel. 35393 com 65 a bordo, 4 horas de autonomia, bom Recife, pronto para o taxi. 5393, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal, observando o Boeing da Gol, após Índia até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 012, do ponto de espera, chame torre, frequência 11895, trip 5393, tenha um bom voo, senhor. Muito obrigado, no ponto de espera da no 0, chama 11895, está taxando com Gol à vista a nossa frente. Roger, no problem, sir. Localizador, Chanel 6284. Chanel 6284, completa, chama a torre 1-1-8-9-5. 8-9-5, Chanel 6284. Torre Salvador, boa noite, Chanel 6284. 6224, chame passando o símbolo, encontrei embaixo da vala. Chamará 6224. Então, 3305 no solo 51, livre à direita, solo 121 no décimo 9. Direita, 219, obrigado. 55 no 4, 2 mil pés, ajuste no 0 no 2. 2 mil pés com 1012, obrigado. Solo Salvador, boa noite. Tá? 3305 liberado. 3305 autorizado Alfa, chama o ingresso da Juliette. Alfa, chamando da Juliette. 6224, pista livre, autorizado pouso 070 graus, 119. Livre pouso, 6224. Autorizado, 3398. Dona Manurá, 3398. Poderia diminuir a intensidade do papi para o 6224, por favor? Obrigado. Nada. Recife, 2685. 2085, obrigado. Interceptando o lock, trip 5595. Completa sinal com a torre, 11895. 295, boa noite. 070 graus com 11 nós. Obrigado. Salvador, cordial, boa noite, trip 55 no 5, transfere. 55 no 5 da trip, altímetro no 012, número 2, na aproximação é porta externa, baixada travada. Gente, já tá baixado e travado. Oxalê 63, 13, tem condições de alinhar e decolar sem parada, fica autorizado? Afirmo. Agilizando manobras, reposto sobre a cabeceira pronto, 63, 13, Oxalê, a TR da trip é aproximadamente aí umas 2 milhas para externa. Afirmativo, tem condição, só vai formar alinhado pronto. 55 no 5 da trip, tráfego avistado, ciente baixado travado, quanto na aproximação, aguardando apenas a pista livre. Airbus da Oceania Avianca tomando posição para iniciar a decolagem. Ciente, 55 no 5, reduzindo para mínimo. Muito obrigado. Oceania 6224 no solo ao 54, direito, livrar, chama o solo em 121, décimo 9, corrigindo 6224, direito, 121, décimo 9. Direito, 219, 6224. Torre, eu tô 3305, tá aqui antes da Juliette, aí o solo não responde. 6224, boa noite. 6224, Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, 01, também é 6224. Então 3305, Alfa, Juliette, portão 612, desculpa, não. Solo azul 42, azul, portão 61, para 280, para defender. 498, só minuto cobre. O solo está na escuta, até a 3305. Afirmo, desculpe, realmente está livre Juliette, portão 612, 3305. Juliette, 612, 3305. Azul, 498, pronto cobre. Petrolina, 280, VP Zulu 20, autorizado, decola pista no zero, curva esquerda, saída mão, transição flock. Controle 119, decimal 8, aciona 5036, 4298. Autorizado, nível 280, pista 10, curva esquerda, VP Zulu 20, é, frequência 198, transponder 503, bota 298. Atendimento correto, bota push com a 298. Samara, bota 298. November 261, Charlie Hotel, clear startup, report to taxi. We'll go right to taxi, 261, Charlie Hotel. 248, portão 03, aguarda o Oceana 624 confirmando, mantém. Desconsidera, tá livre, portão 01 no 624. 01 na meta de. Azul 498, aguarda a Vianca, tá certo, aguarda, pós autorizado, puxa por táxi. Sim, autorizado após a Vianca, 428. Dole, boa noite, um Chané 6313, passa 2200, da El Leda. Chané 6313, contato radar 360, pega da El. É, ok. Autoriza a pro de Leda, senhor, da senhora, dá presente? Autorizado Leda, Chané 6313. Ok, obrigado. Cinco no solo de Salvador, 58 ao livrar, chama o solo 121-9, muito grato pela colaboração. Vai chamar 121-9 livrando, obrigado, um bom trabalho a todos, boa semana. Igualmente. Equipe 5353, pode colar? Afirmo, vento 070 graus com 089, 5393 da TP. Iniciando, TP. Posição 04. Pilo, pátio 3, posição 04, 5595. Muito grato, tenha uma boa noite. Estou em Salvador, muito boa noite, OTAN 3393. Trip 5393, decolado de Salvador ao 00, controle 119.8, bom voo, boa semana. 119.8, muito obrigado, bom trabalho, boa noite. TAN 3398, traço Guava Estado, altímetro 1012, reporte baixado e travado, por gentileza. Baixado e travado, reporte alto, TAN 3398. Controle TRIP 5393, boa noite. TRIP 5393, contato radar, 190, saída PUCA. 0, saída PUCA, 5393. Controle Oceana 6313, é possível voar direto do bridge? Mantenha a saída, rua Chiné 6313. Mantendo a saída, 6313. Santa 3178, identifica a chegada a Mari, desce até os 50. Autorizado SAP, 3178. Com 07 nós. Repouso, não, no 03398. Escola pista no zero, curva direita, cena da Hel, Leda, Bridge, controle 119.8, cena 5044, azul 9144. 340 para Campinas, via Presulu no 6, após Bridge, saída do perfil da Hel, transição Leda, transponha 5044, controle 9.8, azul 9144. Ponto push, 9144. Camarada, segura de nada, está fora. Azul 4298 para o TAP, 103 a bordo, 3 horas 15, Alterna Salvador. Azul 4298, autorizado o táxi via Taxi Índia, ponte de perdão no 0, vai chamar a torre 118 Bissol 95, o ajuste é altímetro no 0, no 2. Ok, autorizado via Índia, mudador 0 no 2, obrigado. Salvador, eu vou no 074, gente na informação Tango, para Guarulhos. Vou no 074, 360 Guarulhos, está pronto cópia? Negativo, prossigo. Está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, vai decolar 1-0 com a curva direita, na saída da El, Leda, Bridge, via Pesulo 1-6, após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle Salvador, PL 119.8 e o transponder 5041. Quatro, dois, nove, oito da Azul, ali mantém cabeceira 1-0. Sim, alinha e mantém 4298. DT3, controle operando na frequência 1980, logo transponder 5041 para o Golo 074. Na 5041, o transponder chama pronto para o feedback acionamento, Gol no 074. Quando pronto, chama Gol no 074. Hello, number 2 is 1, boa, João Pessoa, que beleza. Uma boa noite, trip 5393. Cristo Taxi vai a Menem, pronto, Taxi India, on the point, runway 10, contact tower 118-195, QNH 1012. 3-0 agora. Vocês estão voando Bridge? Tower 119.85, QNH 1011. Tower 118.95, could you confirm persons on board? Okay, 119.85, there is 118.95 of frequency, and we are at a total of 50 people. Centro Recife 3325, vamos informar ele da Pro 230. Ok, obrigado, vai chamar. É, 1-2-3-3-0 aí? 1-3-3-2-5. Ah, perdão. Tá, boa noite, boa semana. Confirme quem chamou o solo. This is one, Charlie Hotel. Number 3-3-4-6, you can call your way back. Affirmative, good, clear to taxi via Menem, pronto, taxi India, Honda short, runway 10, contact tower. Good tower, main apron, India, all the information. Azul 4298 no solo, Codino. Decolado 06, controle em 119.8. Bom voo, um bom início de semana. 19.8, boa, muito obrigada. Controle o azul 4298, cruzando 1000 pés. Azul 4298, contato radar na decolagem, sobe para o 280, saída Momo. Subindo para o 280 na saída Momo, azul 4298. No 78, desça para 2000 pés, ajuste no 012, está livre LS, reporta estabilizada. O TAM 3398 está autorizado a ingressar na Juliette, irá curvar à esquerda e ingressar no passe 3 para a posição 08. 3308, TAM 3398. O TAM 3398, a posição será 08 no PAT-3. Assim, remota 08 no PAT-3. Roger, line up and wait for runway 10. November 261, Charlie Hotel. To confirm the souls on board is 50. On board and the endurance. Okay, November 261, Charlie Hotel, clear takeoff runway 10. The wind is 070 degrees with 10 knots. Clear takeoff runway 10, November 261, Charlie Hotel. Posteriormente, se considerou parte 3, prosseguindo para a posição de parte 3. Salvador Azul 9144, pronto para o feedback de saneamento. 9144, está autorizado para o feedback de saneamento, chama pronto, táxi. Autorizado, chama pronto, táxi, 9144. Clear, hotel, boa noite. Boa noite. Departure, good afternoon, November 261, Charlie Hotel, crossing 2.5, climbing 340, Arbor departure. November 261, Charlie Hotel, rear contact departure, climb for level 340, Arbor departure. Continue 340, Arbor departure, 261, Charlie Hotel. Azul 4298, chama Recife 2685. Azul 298, copiou? Controle, o 3178 da TAN estabilizou IRS X-Ray. Torre, 118.95/3178. Azul 4298. Azul 4298, controle. One Charlie Hotel. That's this one Charlie Hotel. Could you confirm what's your rate of climb? In this moment is 1.7 feet per minute. Roger. We are increasing at passing 2.5 now. Do you need a higher rate? You're clear to do as you wish. We don't have any traffic that could interfere on your departure. Copy that, we are increasing right now, we are reaching 4,000 per minute. Roger. O vento 080 graus com 10 nós, autorizado pouso, pista no zero, TAN 3178. Salvador, CMA6224, autorização para Aracaju, Central. O CMA6224 está autorizado Aracaju no nível de voo 190, vai decolar da 10 com a curva à esquerda na saída Puca, transição Caju. Controle Salvador PN 119.8 e o transponder será o 5051. Autorizado 190, decola da 10 curva esquerda, Puca Caju. Controle 119.8, transponder 5051, CNN 224. CNN 224, o desenhamento está correto, chama pronto para o feedback de acionamento. Salvador Azul 9144, está pronto táxi com 5 a bordo, 4 horas de meia, economia alterna, Ribeirão Preto. 685, trip 5393. 2685, uma boa noite, Trip. 2195, o azul, seu altímetro no 012. Sente no 012 e a Índia, ponto zero no 0, chama a torre, boa noite, 2195, azul, 944. 1288.8. 1288, descanso o Tesla. Solo, Salvador, boa noite, tá? 3305, atualização recíproca, 330, tá na ponte. 3305, 330, Recife, está pronto, cópia? Pronto. Autorizado Recife, nível de voo 330, varia colada 1-0 com a curva à esquerda, na saída Puca, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle Salvador, opera em 119.8 e o transponder será o 5042. Recife 330, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, segue na Upper Whisky 58. 398, controle 5042, o transponder na 330. 5042 é o transponder, chama pronto, putback somente. Amaral, obrigado. Então, 3178, muito boa noite. Irá prosseguir o time, se via taxi Alfa, entrará naquilo. Para o Pátio 3, posição 09. Alfa Kilo, através do Pátio 3, para 944, se aproximando do ponto zero, 90. Azul 9144, clear line up and take off runway 10, wind is 070 degrees with 11 knots. Português, por favor. Opa, perdão! Autorizado a linhar, decolar piscina 0, vento 080 graus com 11 nós. Autorizado a linhar, 0 azul, 944. 91144, decolado de Salvador 21, controle agora em 19, decimal 8, bom voo, bom início de semana. 098, obrigado. Salvador, boa noite. Azul 9144, está passando 1700 na Dael. Azul 9144, contato radar 340, saída Dael. 340 na Dael, 9144. solo Salvador, OTAN 3305, pushback, acionamento, está na ponte 6. OTAN 3305, está autorizado pushback, acionamento, chama pronto, táxi. Chamará, obrigado. Para o prospecto. Gol no 074, por gentileza, guarda, número 2 no setor. Afirmativo. Chamar o centro, azul 49144. Recife 123325, azul 9144. Obrigado, 9144. Para o táxi, o Chanel 6162, com 95 a bordo, 2 horas e 9 de autonomia alterna, Salvador. Chanel 6224, está autorizado o táxi via Taxi Índia, ponto espera, da 10, vai chamar a torre em 11895, ajuste no 012. 012, vai chamar pronto, ponto espera, Chanel 6224. Boa noite. Chanel 6212, com a Alfa. Chanel 6212, identifica a chegada na área e desce até o 050. Na área 50. Torre de Salvador, Chanel 6224, pontos, espera da 10, pronto. Bom, Chanel 6224, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento 080 graus com 09 nós. A linha decola, Chanel 6224. Apresente voo a Duna, descendo para 2 mil pés, ajuste no 012. Ajustado, descendo Duna. 2 mil. 74? Gol 074, tem um Airbus da TAM, que dentro de alguns instantes irá solicitar o táxi, após ser autorizado seu pushback. Afirmativo, está aguardando então 074. Delta 3305, 173 a bordo, 3:07 Natal. TAN 3305, está autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia. O esperando no zero, irá chamar a torre 118.95, o ajuste altímetro 1012. Parte 1, Índia, ponto de espera 1012, TAN 3305. O voo na 074 ficará atento ao Airbus da TAN que passará a sua retaguarda. Após estar autorizado o inicial pushback e acionamento, chamando pronto o táxi. Controle Salvador, boa noite, Oceaner 6224. Oceaner 6224, contato radar, solitário 190, saída Puca. Da Puca para 190, 6224. Controle, quando possível, proa direto de Aracaju. Gente, aguarde. Aguardando, minha 224. Meia 224, autorizado direto Aracaju. Grato, direto Aracaju, 6224. Muito baixa. Melhorou agora, senhor? Agora ótimo, seria o TAN 3305 no ponto de espera? Afirmo, senhor. Pronto. Inicialmente a linha e mantém capiteiro 10, TAN 3305. A linha mantém 10, 3305. TAN 3305 aguardando apenas a separação do foco SN da Avianca que decolou à frente. Entendi. TAN 3305 autorizada a colagem pista no zero, vento 080 graus, 09 nós. 1074 está pronto para o táxi, alternativa é Galeão, 3:50, estamos com 81 a bordo. 37, controle, 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, uma boa noite. Para da 1-0, irá chamar a torre 118.95, o ajuste de altímetro no 0-2, bom voo. 1-0-2 ajustado pela Índia, controlar 18.95 para o voo no 074. Tenha boa noite. 3305, saída da PUCA. 3305, contato radar, 330, saída da PUCA. 6212. Confirme? Autorizado, ILS. Autorizado, repórter estabilizado, Xané 6212. Caramba. Autorizado a linha e decolar, piscina 0, vento 080 graus com 11 nós. Delivery, alinhamento, decolagem 0 com 074. Realizou o Campo Avis, 6212. Torre, 118.95. Dia. Xané 6224, Recife, 12685. 2685. Feite. O Xané 6212. Estabilizou. Oxené 6212, boa noite, tráfego avistado, altímetro no 012, já baixado travado? Ah, negativo. 7, reporte quando baixar travado, por gentileza. Ok. Decola 241, controle 109.8, bom voo 189, gol 1074. Vai chegar. Baixar travado 6212. Termo. Autorizado pouso, piso no 0, vento 080 graus com 11 nós, altímetro no 012. Autorizado pouso 10. 3304, chama Recife, 2085, bom voo. Recife, 12685. 2085, obrigado, boa noite. Dois, no solo 44, direita, 1-2, 1-19, hein? 1-9, boa noite.